is in his ceiling, 350 feet. Okay, getting better. The weather getting better. Está dentro da água. Gente, o senhor tem condições de efetuar o táxi? Afirmativo, uns 10 metros para dentro do portão aqui já está vazio. Gente, iremos acionar a infraero para fazer uma vistoria. Grato pela informação. Não por isso, senhor. Avistou 1-0, pouso. Gente, pista molhada, autorizado, pouso 240 graus 059. Cheque trem. Baixar e travado. Gente. Salvador, voo 1077, quanto zero da 90 pronto. Voo 1077, autorizado a linha e manter. A linha e manter, cabeceira 10, voo 1077. Passaredo 2231, confirme aqui a altitude, avistou a pista. 400 tem a senhora estimada. Passeio 2231, senhor, na altura 400 pés. Sim. Solo ao 20, libera a direita, solo 1219, passaria 2231. 2231, liberando a direita, 219. Passaria 2231, na pista. Passaria 2231, prossegue o táxi via Alfa, Juliette, área remota. 1-2. Alfa Juliette, a moto na 2, passaria 2-3-1. Volo 077, autorizado a decolar, 240 graus 03 nosso. Lima decolagem, volo 0077. Gol no 077, decola os 2-2, chama o controle. 1935, obrigado, já tá bom pra decolar. Tá ok, obrigado. Passarei 2231. Quando possível, senhor, autorização de tráfego 220 para Arreiros, para o passarei 2231 com a Sierra. 7220 será coordenado. Formação em vigor e uniforme. Salvador, boa tarde, Gono 395, final do X-Ray, baixar e travado. Boa tarde, chame avistando, iniciando a aproximação perdida. Gono 395, pista molhada, chuva leve. 395 vai formar avistando ou iniciando o 95. Estimativa de teto de visibilidade para o Gol no 395 é de 400 a 500 pés de teto e a visibilidade 1500 metros, melhorando. 10 do Gol 1395. Ciente, cheque trem. Autorizado, Barreiras, nível 220, via Whisky 42 até Lapa. Após DCT, decola da pista 10, saída Momo, transição VATAP, primeira curva à esquerda, controle 119 decimal 35, transponder 5414. Autorizado 220, 242 Lapa, após direto Barreiras, decola da 10, Momo VATAP, esquerda 1935, 4414, passarei 2231. Passarei 2231, correto, chame quando pronto na remota 12. Chame quando pronto na remota 12, passarei. Gol no 395, no solo 29, libera a direita, solo 1219. Liberando a direita, chama solo 209, no 395, informa a chuva leve. Chuva leve, sim. Solo Salvador, boa tarde, voo no 395, livrou na pista. Voo no 395, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, voo no 395. solo é o voo no 395, informa aqui que através dos 7, dos 8, tem uma poça d'água completamente alagada aqui na faixa amarela, mais à direita. Gente, grato pela informação, o tráfico aqui reportou. 02. Gente, poderia informar o vento? 200 graus, 04 nós. Obrigado. Vento. Tá, 862 avistou a 600 pés. Gente, autorizado pouso, pista molhada, 200 graus, 03 nós. Baixo travado? Bem baixo e travado. Diga, boa tarde. As condições melhoraram um pouco. A visibilidade é estimada em 1.800 metros e a menor base de camada 600 pés. Chuva leve, pista molhada. Botão 862 no solo. No solo aos 37, libera a direita. Chame o solo em 1219, então 8002. Direita 219, uma boa tarde. Boa. Solo. Solo Salvador, muito boa tarde. OTAN 862 livrou na sua escuta. 8002, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, portão 10, tá? 862. vamos adotar 3190. Estabilizado no hotel, ilha X-Ray. Baixar travado. Gente, pista molhada, chuva leve a moderada, tempo instável, condições novamente piorando, chame avistando, iniciando a arremetida. TAM 3190. Ei, chama avistando, iniciando a arremetida. TAM 3190, detendo as condições. Seu solo voltado? Prossiga, siga, solo. Mudou sua infra-aero, mudou seu portão, agora é o portão 1-1. Portão 1-1, então 8002. Autorizado pouso 190 grau 099. TAM 3190. Autorizado pouso, TAM 3190. Oi, Salvador, Trip 5488. Trip 5488, cheque trem, chame passando Simbra. Pista molhada, chuva leve e moderada. 400 pés estimado. Ciente, vamos lá passando Simbra, 5488. TAM 3190, no solo 43, livre à direita, solo 1219. TAM 3190, livre à próxima direita, 1219. Simbra, baixar travado, 5488. Ciente, continue a aproximação, chame avistando, iniciando a aproximação perdida. 488. A visibilidade melhora bastante abaixo de 410. Ciente, grato. 3190. Obrigado, tá. Amanhã, bom pouso. Valeu. Sou Salvador, azul 4064, boa noite. Transfere 202-400, localizador. Chame passando Simbra, azul 4064. Chamará passando Simbra, azul 4064. Índia, portão 02. Alfa Índia para o 02, TAM 3190. aqui para o pouso, 548. Autorizado pouso, 200 graus, 079. 35488. Trip 5488, no solo 45, liga direita, solo 121, decimal 9. Liga direita, vai chamar 129, 5488. Trip 5488, autorizado táxi via Alfa Juliette, área remota 14. Via Alfa Juliette para remota 14.